Sobrenatural, se

Júnior Calado de Castanhal e Estúdio Áudio Produções. 100% qualidade. Faz a diferença. Se liga aí. Pra você dançar, DJ Jamerson Lobo, o top DJ do Brasil. City of rust, a city of vampires. Júnior Calado, detonando em Castanhal.